papo em novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, amigo e amiga do Prosa Rural. Bem-vinda, Yuka, a mais um encontro. Obrigada, Macau. É sempre muito bom estar na companhia do nosso ouvinte produtor, dona de casa, extensionista rural. Pois é, e o assunto hoje é pra lá de importante. Vamos falar sobre como evitar e tratar a febre maculosa. Ih, eu já ouvi falar dessa febre, Macau. Ela é uma doença provocada por uma bactéria transmitida pelo carrapato estrela e que pode levar à morte. É isso mesmo, Yuka. Mas com o diagnóstico correto, no tempo certo, fica mais fácil combater. Mas o melhor mesmo é a prevenção, ou seja, evitar que o carrapato se aloje no nosso corpo, já que é ele o transmissor da febre, certo, Macau? Certíssimo, minha amiga. E é por isso que os colegas da Embrapa Gado de Leite estão aqui hoje. Eles vão dar dicas sobre como evitar o ataque desses bichos. Ah, legal. E por falar em carrapatos, você sabia que existem mais de 50 espécies deles aqui no Brasil? Pois é. Além de causarem grandes prejuízos para a pecuária, eles podem atacar as pessoas, em especial o trabalhador do campo. Mas hoje nós vamos falar especialmente do carrapato estrela. Ele ataca qualquer animal, inclusive o doméstico, como cães, gatos e também o ser humano. Mas as outras espécies também atacam homem? Sim, mas quando percebem que não é a presa que eles querem, eles saem fora. O estrela fica em quem ele se alojar, se alimentando e engordando. Agora eu entendi. E é exatamente o tempo prolongado que o carrapato estrela fica no nosso corpo que traz o risco da transmissão da febre maculosa. O problema é que, como ele é muito pequeno, as pessoas só percebem a presença dele muito tempo depois. Vamos ouvir agora a conversa do jornalista Marcos Lafalce com a pesquisadora Márcia Prata sobre como evitar e tratar a febre maculosa. Os dois são de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um dedo de prosa. Márcia, o que fazer para evitar a febre maculosa? Primeiramente, a gente tem que se conscientizar que quem lida com gado, quem lida no meio rural, é considerado grupo de risco para a febre maculosa. Por quê? Porque nós andamos no ambiente onde o carrapato está presente. O que é a febre maculosa? É uma doença provocada por uma bactéria que é transmitida para nós pelo carrapato. Então nós temos que evitar a infestação pelo carrapato. Por que fazer isso? E quando fazer isso, principalmente? Nos meses mais frios do ano. Nos meses mais frios do ano estão presentes aqueles que nos transmitem a bactéria, que são os filhotes do carrapato estrela. Aqueles que a gente conhece no popular como micuim. Quem está acostumado a lidar com carrapato, o micuim é aquele bem pequenininho, do tamanho de uma pontinha do alfinete, que a gente praticamente nem vê para sentir a coceira. E outro que também nos transmite a bactéria é esse micuim um pouquinho mais à frente no estágio de vida dele, que a gente chama popularmente de carrapatinho ou vermelhinho. Então são as larvas e as ninfas do carrapato estrela que nos transmitem a bactéria da febre maculosa. Então, na época delas, que são os meses mais frios do ano, a gente deve, quando entrar num ambiente que possivelmente possa ter carrapato, a gente dificulta a infestação como? Com muita roupa, usar a roupa mais clara possível. Então a calça mais desbotada que você tiver é a calça que você deve usar para trabalho nessa época do ano. Aproveita que está frio, vai com uma camisa de manga comprida, bota de cano alto e, se possível, a boca da calça colocada para dentro da bota. Com isso a gente vai dificultar a vida da infestação do carrapato. Nesses meses do ano, quando eu vou ao campo, eu levo ao alcance da mão uma tira de esparadrapo bem grande, bem grossa. Para quê? Eu vou andando e vou me observando. Se eu percebo que a minha calça desbotada de repente está mudando de cor, é sinal que deve estar sendo invadida por milhares de carrapatos. Então essa pequena tira de esparadrapo que eu tenho, eu uso para passar no vestuário e tirar os primeiros carrapatos que eu encontrar. Se eu fui de manhã cedo para o trabalho e eu volto na hora do almoço, o que eu vou fazer? Em vez de almoçar, eu vou me catar Por quê? Por que que isso é importante, Márcio Lafalce? Porque o carrapato, se ele tem a bactéria, para ele transmitir essa bactéria para nós, ele tem que estar fixado na gente por 6 horas, no mínimo. Então, a gente deve fazer o seguinte, evitar dar essas 6 horas para ele, tirar o quanto antes. E tirou o carrapato, fazer o que com ele? Pode tirar com a mão mesmo, mas nunca espremê-lo entre as unhas, porque você espremendo entre as unhas, você libera a bactéria. E aí você coça o olho ou a boca, ou põe a mão no nariz, ou você tem um ferimento na mão e essa bactéria vai nos infectar. Então, nossa conduta, retirou o carrapato o quanto antes, joga ou na água fervendo, ou no fogo, ou elimina de alguma forma que não seja entrar em contato direto com o carrapato estourado. Então é isso. Para evitar a febre maculosa, é importante tomar certos cuidados quando você está no campo. O Marcos Lafalce foi saber mais detalhes sobre o que fazer em casos de infestação. O que fazer caso o produtor, caso a pessoa, caso a gente, né, seja infestado pelo carrapato estrela? Se a gente foi infectado pelo carrapato estrela, o que a gente deve fazer é retirá-lo o quanto antes, com a mão mesmo e não chorá-lo entre as unhas, jogar na água fervendo ou no fogo. E se a gente fez isso com menos de 6 horas após a infestação, a nossa chance de febre maculosa é praticamente zero. Agora, normalmente a gente só encontra esse carrapato porque ele é pequenininho, é difícil de encontrar, ele vai para aquelas regiões do corpo mais quentinhas e mais peludinhas e normalmente a pessoa só encontra quando ele está gordinho. Se ele já está gordinho, ele já está ali há pelo menos uns 3 dias. O que que você deve fazer? Se o carrapato tinha a bactéria e se ele está ali há 3 dias, ele já teve a chance de passar a bactéria para você. Então o que que você tem que fazer? Primeiro, não é ficar totalmente amedrontado, vai ficar alerta. Se observar nas próximas 2 ou 3 semanas, se você começa a desenvolver sintomas parecidos com uma virose, como a dengue, ou com uma gripe forte, vou dizer, por exemplo, febre alta, dor de cabeça, dores pelo corpo, desânimo, falta de apetite, às vezes diarreia, às vezes vômito, tendo ou não tendo as máculas, as manchas pelo corpo, que dão nome à doença, você, o que tem que fazer? Se você teve carrapato e nas próximas 2 ou 3 semanas você desenvolve esses sintomas, corre no médico e explica para ele que você teve contato com carrapato. Por quê? Dessa forma, a gente direciona o médico a suspeitar de febre maculosa. Se a gente não fala sobre o carrapato, o médico vai pensar em outras doenças mais comuns, como, por exemplo, a dengue. Interessante! Para evitar a infestação da bactéria transmissora da febre maculosa, é importante que o carrapato seja retirado em menos de 6 horas, hein? Vamos saber agora por que a febre maculosa é considerada uma doença tão perigosa. Continue ouvindo a entrevista do Marcos Lafalce com a pesquisadora Márcia Prata da Embrapa Gado de Leite. Por que a febre maculosa é tão perigosa assim? É justamente porque o diagnóstico dela é difícil. A febre maculosa, surpreendentemente, ela tem um tratamento até considerado fácil de se ter êxito. O problema é que o diagnóstico é difícil e a evolução dela é aguda. Ela evolui muito rapidamente. Então, a pessoa que teve contato com o carrapato tem que estar alerta para o fato de que o carrapato pode transmitir um pouco mais do que coceira. Então, a febre maculosa, eu costumo dizer que é a doença da falta da informação. Ela mata porque muitos desenvolvem esses sintomas que nós acabamos de falar, parecidos com uma gripe forte ou com uma virose, e não relacionam esses sintomas com a picada do carrapato. Tá certo, Márcia. Pode contar com a gente na divulgação de informações tão importantes como essa, viu? E obrigada pela participação no Prosa Rural. E uma última recomendação para você. Evite a febre maculosa em animais usando carrapaticidas adequados. Não se esqueça de se proteger com luvas e máscaras para evitar intoxicação com produto. E você, amigo produtor, anote aí os telefones da Embrapa Gado de Leite para mais informações. DDD 32, telefone 3311-7400. Vou repetir, DDD 32, telefone 3311-7400. E para entrar em contato com a gente, você sabe o número, mas não custa nada repetir. 0800-646-1160. E já que os nossos convidados são de Minas Gerais, que tal anotarmos uma receitinha típica das montanhas mineiras? É, e que receitinha é essa, Yuka? Canjiquinha com costelinha de porco. Quem explica o modo de fazer é a colega Sirlene Elias, da Embrapa Informação Tecnológica. Que delícia, hein? Pitacos da Hora. Canjiquinha com costelinha de porco. Ingredientes: 2 colheres de sopa de óleo, sal, colorau, pimenta do reino e cheiro verde a gosto. 1/2 quilo de canjiquinha amarela, 1 quilo de costelinha de porco, 4 dentes de alho, 1 pimentão verde, 1 litro de água, 2 tomates, 2 cebolas. Modo de fazer: deixe de véspera a canjiquinha de molho em água fria. Cozinhe a canjiquinha até ficar macia e reserve-a. Corte a costelinha em pedaços e depois leve ao fogo até quase fritar. Junte a cebola e o alho e misture bem. Acrescente os tomates, o pimentão, o sal, o colorau, a pimenta, a água e a canjiquinha. Tampe e deixe cozinhar. Mexa de vez em quando. Depois de pronto, pique o cheiro verde e misture. Se precisar, acerte o tempero. Uma dica: para acompanhar, uma boa cachaça mineira pode ser uma ótima opção. Se quiser, acrescente 10 piquis na hora de juntar os tomates. A receita pode ser transformada em costelinha com canjiquinha e piqui. Bom apetite! Maravilha de receita. Obrigado pela dica, Sirlene. E depois dessa saborosa receita, chegou a hora daquela conversinha. Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre os alimentos funcionais e como eles podem ajudar você, amigo ouvinte, a se manter saudável. Primeiro, a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Ana Maria Costa, explica o que são alimentos funcionais. Alimentos funcionais são aqueles que, além de nutrir, trazem um benefício a mais para a saúde da gente. Como, por exemplo, um alimento que pode evitar a diabetes, pode evitar o câncer. Ana Maria dá exemplos de tipos de alimentos considerados funcionais. O açaí da região norte, ele está sendo bastante divulgado como uma fonte de antioxidante. Os antioxidantes, eles trazem então o benefício para evitar doenças degenerativas, doenças nervosas e principalmente doenças associadas ao câncer. Na região nordeste, nós temos o caju como fonte de vitamina C. Na nossa região do Cerrado, nós temos os maracujá silvestres, que trazem o benefício de evitar doenças degenerativas, também evita problemas de estresse, evita problemas de colesterol, problemas da diabetes. Na região sul, nós temos o mirtilo como fonte também de antioxidantes. Então é isso. Conhecendo as qualidades nutritivas dos alimentos, nós podemos aproveitá-los melhor. Para você ter uma boa alimentação, procure consumir mais frutas e legumes crus, de preferência aqueles ricos em fibras e antioxidantes. Da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar. É isso aí, minha gente. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Estaremos aqui nesta mesma sintonia, esperando por você. Combinado? Um abraço e até lá, pessoal. Tchau! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite. Amigo. amigo ouvinte, você está convidado para a nossa próxima prosa, quando vamos falar sobre o uso da inovação como forma de diferenciar produtos no mercado. Até lá!